amigos da Rádio Fiscal, estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista. Esse programa é um espaço dedicado à educação básica, que professores, alunos podem aqui expressar, né, o seu ponto de vista sobre educação. Alunos podem mostrar as suas, seus dotes artísticos, intelectuais. E pessoas da comunidade também, frequentemente nós trazemos aqui pessoas comuns, né, que podem trazer alguma informação, porque educação a gente acredita, né, professor, não seja só dentro das quatro paredes, mas na sociedade, no dia a dia. Então, tem pessoas interessantes que a gente traz para cá também. E alunos, né? Nós trazemos alunos de diversas escolas, de escolas públicas e particulares. E hoje nós estamos trazendo dois alunos da Escola Arlindo Bittencourt, que é a Dani, é Daniela ou Daniele? Isso. E o Rafael, né? Vamos bater um papo aqui, eles vieram conhecer o nosso projeto, vamos conversar um pouquinho. Eu sou o professor Toninho, nós temos aqui também no estudo o professor Maurício, que vai, nós vamos bater um papo aqui, né, Maurício? É, boa tarde, ouvintes, boa tarde, professor Toninho, boa tarde, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde. É um prazer imenso recebê-los aqui nesse programa, todo sábado, né? Todo sábado à tarde a gente está passando esse programa e sempre tentando trazer alunos das escolas, das mais diferentes escolas da nossa cidade. Já chegamos a trazer até alunos de fora, alunos de outros países, alunos que fazem intercâmbio aqui, uma coisa. E isso vem enriquecendo e vem informando e mostrando algumas coisas que existem na nossa cidade que muitas vezes nós, são carlenses, não notamos, não vemos. Então é uma satisfação. E nós vamos começar com algumas perguntas para vocês. Vocês podem ficar bem à vontade, nosso programa é bem à vontade. A Dani é minha aluna do segundo ano. Ela faz, juntamente, ela faz a ETEC também, não é isso, Dani? Isso. E conta pra gente como é que você conseguiu fazer a ETEC. Isso foi o ano passado? Isso foi em 2012, que eu prestei a prova, né, no final do nono ano. É um vestibular. É um vestibulinho, né, vestibulinho, que eles chamam, né? Eles chamam de vestibulinho. E eu prestei para o ensino médio, acabei não passando e passei em logística, né? Sim. Integrado ao ensino médio. Certo. E você era de que escola antes? Eu era do Arlindo. Ah, você já era aluna do Arlindo. Você fez um ensino fundamental lá. Isso. Certo. E você, Rafael? Eu curso terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano. Você sempre foi aluno do... Não. Eu morava em Descalvado. Olha, com a minha mãe. Daí... Eu resolvi vir morar com meu pai aqui em São Carlos no meio no segundo semestre do ano passado. Daí minha irmã já estudava lá e eu peguei e comecei a estudar lá. No Arlindo mesmo? No Arlindo, quando eu tava no segundo ano. Aí esse ano começou, a galera começou a tocar na rádio lá, daí a gente se conheceu. É, a rádio lá da Escola Arlindo começou esse ano, né? Em 2014. Isso. Eles tinham equipamento lá, professor Taninho, eles tinham todo o equipamento, assim como a Escola Jesuíno de Arruda também comprou esse equipamento, a Escola Arlindo também comprou. Uhum. Mas a direção alegava que não existiam alunos interessados em colocar o projeto da rádio, né, do protagonismo juvenil, na verdade, que seria um projeto de educomunicação. E ela alegou que não existiam esses alunos interessados. Então nós incentivamos, primeiramente, essa classe, né, o segundo ano. Uhum. Formamos um grupo ali de alunos interessados. Por sinal, eu gostaria aqui de dar um depoimento. Uma classe extremamente competente. Uhum. Alunos muito bons, alunos interessados, que dá gosto. Eu dou aula de segunda e terça-feira lá, dá gosto acordar cedo para ir dar aula nessa classe. Porque é muito gostoso. Não, é difícil escutar isso, professor. Eu achei que eu não fosse dizer isso, mas realmente eu estou me realizando. Depois de velho, né? Depois de tantos anos de magistério, eu estou encontrando e estou aprendendo ainda. Estou vendo que nem tudo está perdido. Acho que a gente tem ainda... Nós temos uma capacidade humana ainda, um material humano fabuloso nesses jovens. Uhum. Por isso que eu acho importante a participação de vocês, não só hoje. Mas vocês estarão participando outras vezes também, se com Deus certeza. Quiser. Tá bom? Então você faz curso regular e você pretende fazer uma faculdade? Não, com certeza. Vou começar a fazer o cursinho pré-vestibular, agora começando no mês de maio, lá na USP. Certo. E eu pretendo fazer Ciência da Computação. Ciência da Computação. E você, Dani, você está frequentando duas escolas, né? Sim. No caso, o ETEC e o Arlindo Bittencourt. E você nota uma diferença, assim, em termos de interesse por parte dos alunos, né, entre as duas escolas? Ah, sim. Com certeza. Os alunos, né, que fazem o curso integrado, eles têm um interesse maior, né? Porque digamos, eles estão dando tempo deles, né? Eles ficam o dia todo na escola, assim. Eles têm um interesse, eles são bem... E eles são engajados em vários projetos também, assim, com a escola, assim. E é bem legal, no Grêmio. Sim, eles participam bastante, assim. Uhum. E tem um interesse, assim, diferenciado, digamos assim. É uma escola, professor Toninho, que eu tenho reparado. Eles têm, inclusive, algumas coisas diferentes. Eles têm armário para guardar o seu material. Com chave. Você fica trazendo aquela mochila pesadíssima. Isso, eles deixam na escola. Você tem armário lá, Dani? Eu tenho. A maioria da classe tem, né? É, a mas maioria. No Arlindo, Bittencourt? No Arlindo mesmo, no Arlindo. Então, de manhã, eles estão pegando seu material. Eles utilizam bastante a biblioteca também, tanto que tem um acervo bom de livros e eles vão buscar na biblioteca. Isso fazem, em todas as aulas eles fazem isso. Então, a gente nota que realmente é uma escola diferenciada. A própria escola Arlindo Bittencourt está favorecendo isso. E é claro que na ITEC, na Paulino Botelho, que é a escola, antiga escola industrial aqui de São Carlos, inclusive meu pai foi professor da escola industrial. Isso na década de 50. Mas ele deu aula lá também de desenho técnico. E essa escola também é uma excelente escola que vem formando jovens aí e cursos interessantíssimos, viu? Você faz logística, mas quais cursos existem ainda lá? É, você diz... Os cursos desse integrado que você falou. Integrado são logística, informática administração. E administração, né? Isso. O aluno que tiver interesse em fazer um desses cursos, ele tem até a oitava série e no final da oitava série ele presta um vestibulinho. Isso, no final da oitava série ele faz a inscrição no próprio site, né, da ITEC Paulino Botelho. É. Aí depois eles prestam um vestibulinho, né? Eles têm a opção de escolher se eles querem fazer só o ensino médio ou o ensino médio integrado ao técnico, né? E eles prestam e depois é só esperar. Dani, o sistema de avaliação é diferenciado entre o ITEC e a escola Arlindo Bittencourt? A avaliação é por notas? Como é que é? Eles recebem menções. Nós damos B, MB, R... I. Seria o insatisfatório, o regular, o bom e o muito bom. Então não é não é numérico, certo? São menções, né? As letras são menções. Mas isso vale. Você também trabalha assim? Também, né? Também. Já é interessante. E nós temos um planejamento, nós trabalhamos com um planejamento que é feito pela Paula Souza. Eles já trabalham a parte, vamos dizer assim, regular do ensino médio, eles trabalham com esse. Mas existe a possibilidade de retenção, como nas outras? Existe a possibilidade e eles sabem disso e é levado bem a sério isso também. Conselhos, como existem em todas as escolas, existe também. Quer dizer, a escola do Estado integrada com essa escola da Paula Souza, interessante. Interessante, porque isso dá um grau, como a Dani falou, um grau maior de interesse, né, por parte dos alunos do que a escola só regular, né? Eu acho, professor e alunos, eu acho que essa forma de integração está favorecendo até alunos do curso do regular, como é o caso do Rafael. Sim. Então, porque você tem na escola, professor, uma grande massa de alunos, que tem 3, 4 classes, não é isso? De ensino da ITEC lá de manhã. Interesse maior, sim. E eles são alunos interessadíssimos, você acaba nivelando por cima o interesse dos alunos. Eu percebo isso porque existe uma integração. Tanto que são dois alunos aqui, estariam mais aqui hoje presentes, alunos dos dois cursos. Que eles se conversam, eles trabalham na rádio de forma... Como é que é a rádio do Arlindo Bittencourt? Então, Rafael, ouça sua voz aqui, Rafael. A gente organizou... Eu entrei depois na rádio, depois que eu fiquei sabendo do projeto e tal. Mas a gente organizou cada dia da semana... Uma galera toca. Uhum. De segunda-feira, eu, a Dani, mais uma garota toca. Uhum. E assim vai. Daí tem várias pessoas tocando na coisa. Aí lá, a gente tem uma mesa de som. Vocês apresentam músicas? Então, a gente toca só apenas as músicas. A gente não tem muita estrutura, sabe? Certo. A gente tá meio que lutando. A gente conseguiu um computador agora, já tá terminando de montar ele lá. Agora preciso formatar e tal o computador, deixar bem estruturado lá e... Certo, e vocês pretendem também assim trabalhar com a parte de recados dentro da escola, a parte social, fazer uma rede social? Pensando nisso, a gente pode ter, arrecadar, sei lá, uma grana para a escola, para fazer um evento e tal. Também. Tá bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já, tá, pessoal? Minha sereia, rainha do mar. Minha sereia, rainha do mar. O canto dela faz admirar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita. Minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, onde ela habita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Ai, tem dó de ver o meu penar. Ai, tem dó de ver o meu penar. Minha sereia, rainha do mar. Minha sereia, rainha do mar. O canto dela faz admirar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita. Minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Tem dó de ver o meu penar. Ai, tem dó de ver o meu penar. Minha sereia, rainha do mar. Minha sereia, rainha do mar. O canto dela faz admirar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita. Minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Ai, tem dó de ver o meu penar. Ai, tem dó de ver o meu penar. Minha sereia, rainha do mar. Minha sereia, rainha do mar. O canto dela faz admirar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita. Minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Minha sereia, rainha do mar. Minha sereia, rainha do mar. O canto dela faz admirar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita. Minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Minha sereia, rainha. Amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico e Revista. Hoje com os alunos, com a aluna Dani e com o aluno Rafael, né, da escola Arlindo Bittencourt, que trabalha integrado com a ETEC, né? ETEC, Escola Paulino Botelho. Escola Paulino Botelho. E no bloco anterior a gente começava a falar sobre a rádio lá. A rádio da escola, né? Da rádio da escola Arlindo. E você dizia que inicialmente está só com música, é isso? Isso, a gente está trabalhando só no começo na música, que a gente está meio se estruturando ainda. Uhum. A gente não tem muito conhecimento, tem meio com a mesa de som, com... regular essas coisas. Mas a gente tá fazendo, acho que quinta-feira passada foi, né, Dani? Aconteceu, a gente fez um palquinho lá. O que que rolou nesse palquinho? Nesse palquinho... é bom, eu e mais dois alunos, né, do Arlindo. Eu sei que você é uma cantora. Então, por que ela não vem aqui cantar? Não, ela vai vir, nós vamos fechar hoje que ela vai vir cantar. Aqui. Opa! E diz que canta maravilhosamente bem. Ah, queremos ouvir. Canta, espaço aqui canta, é pra vocês, gente. Esse espaço é pra vocês, alunos. Até podíamos fazer o palquinho aqui, porque... Pois é. Quem sabe, né? E o que rolou no palquinho? Eu acabei cortando você. Bom, eu e mais dois alunos do Arlindo, né, Thales e o Marcinho. Os dois tocaram violão, tipo, e eu cantei, né? Olha. E... foi o intervalo todo, assim, e acabou se estendendo, acho que das 9h30 da manhã até umas 10h35. Foi um show. Né? Foi um showzinho, né? Foi um palquinho, assim, e foi bacana, assim, porque muita gente gostou, né? Aplaudiram, assim, é uma coisa totalmente essas atividades que movimentam a escola são muito interessantes, uhum, né? Se eu tivesse a oportunidade de bolar alguma coisa hoje, eu bolaria alguma coisa que envolve celular, que envolve Facebook e escola, porque a gente percebe a grande influência dessas, não só da mídia, professor, tá indo, do modo geral, mas a mídia do Face mesmo, que é uma grande rede social. Impressionante, né? Uma rede social impressionante que vem cada vez mais avassalando tudo, né? Avassalando tudo. E você vai vendo que o aluno gosta muito disso. Então, a cada minuto na classe, você olha, tem um aluno que está procurando o celular para mandar um recado. Pena que a gente não possa envolver todos, né? A gente, nesses projetos diferenciados, apenas alguns participam, né? É, a grande minoria, né? A grande minoria, né? A pequena minoria. Na nossa escola, por exemplo, a gente está desenvolvendo, o Maurício também participa desse projeto. Nós estamos realizando filmes mesmo, filmes, né? Uma série muito interessante, do tipo Malhação, sabe? Só que, é claro, não é classe média alta, como é. o pobretão mesmo, né? É a classe verdadeira da escola pública. Então, os problemas inerentes aos alunos. Eu tenho várias críticas a esse programa referido por você, viu, professor? Porque realmente ali as aulas são sempre terminando, nunca existe uma aula inteira. Sempre é a final da aula. É. Os alunos falam de cada vez, coisa que não existe na escola. Certo? E é impressionante como uma escola que tem uma classe que tem. Isso no filme, no programa, né? As classes parece que tem 5 ou 6 alunos. E o intervalo parece um shopping, né? De tanta gente que tem. Repara o movimento que tem no intervalo da escola da Malhação lá. É um negócio impressionante. Você está falando da Malhação verdadeira. A Malhação verdadeira. Mas o nosso filme, tá, você viu, não, você é viu, né, bom, o episódio? Muito legal. Já teve uma pré-estreia lá, sucesso na escola. Você poderia passar na escola do Arlindo também? Claro, assim. eu vou passar. Primeiro vai passar na TV essa. Nós temos espaço no programa da TV também. Esse programa Ensino Básico, ele vai ter, já temos espaço na TVE. E nós estamos formatando já esse programa, estamos já tentando arrumar o cenário, estamos tentando viabilizar esse projeto da TV. Que é um pouco mais difícil, né? Mesmo porque o nosso rosto não ajuda muito na televisão. Nós somos bons de rádio, porque rádio não aparece. Nós tivemos na internet também já. Nós tivemos um programinha de TV na internet. É. Legal. Então, mas eu acho que a tendência da educação é essa, né? Uma educação diferenciada. Porque aquela coisa de só sala de aula, giz e saliva, já tá meio esgotado. Ninguém aguenta mais, nem vocês, nem nós. Muito perde interesse, né? É. 30% da sala, assim, na maioria das salas, se interessam realmente em estudar, em estar ali, se importar com o futuro. Acho que hoje em dia a maioria depois está muito dispersada assim, na aula. Eu acho que assim, o jovem, de uma forma geral, ele perde um pouco assim, a perspectiva de futuro, porque ele vê não só um país, mas um mundo, uma grande boa parte do mundo, numa forma de ação que é muito selvagem, que é muito competitivo, uma competição, às vezes, desigual. Então, a gente percebe isso. Existe, às vezes, a falta de perspectiva do futuro. Certo? E o jovem fala, mas eu vou fazer engenharia para quê? Ou eu vou fazer medicina para quê? Ou eu vou fazer odontologia, direito, vou ser professor, para quê? Né? Não sei se passa pela cabeça de vocês, mas pela minha passa. E eu me projeto nos meus filhos. Eu falo, meus filhos são estudantes. E qual seria a perspectiva de futuro? Vou fazer o quê depois? Né? Então fica meio estranho isso. Mas isso quando tem a perspectiva de entrar numa universidade. A gente está falando da nossa situação, da classe média. Sim. Média para alta, né? Mas tem gente que não tem acesso mais nem ao curso fundamental. Embora, professor, já houve uma mudança também, e o SISU também vem ajudando, o ProUni vem ajudando também as classes menos favorecidas também a chegar numa universidade. Eu acho. Isso é um dos números. Por sinal, esses alunos são os melhores, né? Pelo que a gente. Não, pelo que eu tenho em relação visto. Ao que você falou, da que ele não tem muita coisa. Eu acho que muitos deles, da, tipo, da classe média baixa, vem, como posso dizer, perdendo o interesse por falar, meu, eu não consigo isso porque eu sou pobre, vamos dizer assim. Eu não tenho coisa, mas eu acho que todo mundo é capaz. Se o cara, só que acho que falta... Não tenha dúvida. Mas o que eu me refiro da competição é o seguinte, vamos pegar 2 alunos, certo, que entraram na universidade, fazem uma boa universidade, mas eles vão se formar juntos na mesma época, e aí os dois vão sair procurar emprego. O que vem de uma classe social mais abastada, entendo eu, que ele tem muito mais oportunidade de fazer um intercâmbio no interior, no exterior, para aperfeiçoar e aprender outra língua, que é fundamental hoje em dia. Se você não tiver influência no inglês... Na língua inglesa, né? Porque a economia está globalizada. A economia está globalizada. Se você não tiver pelo menos 2 línguas que você domina, fica um negócio meio difícil de arrumar emprego hoje. Ou seja, arruma, Mas qual emprego é esse em comparação com o outro? É isso que eu estou falando. Então isso faz, isso torna as pessoas muitas vezes... competitivas. A competição é muito estranha isso aí. Ainda continua, professor. Aquele que vem de uma classe social mais abastada... Sempre traz uma situação vantajosa. Não é fácil você manter um filho no exterior para poder fazer esse intercâmbio. E a gente sabe que pouquíssimas pessoas podem fazer isso. Mas lá na frente, na hora de buscar um emprego, eles têm uma vantagem curricular grande. Muito grande. Porque nesse assunto eu quero falar da dengue ainda hoje com vocês aqui em São Carlos. É um problema sério da dengue, tá? Aumentando o número de casos. Coisa que nós nunca tivemos, hoje nós temos. E na vizinha cidade também, Tirapina, a epidemia está pegando forte lá. Mas tem boas notícias também com relação à dengue. Para que nós vamos falar da dengue, a gente fala. Então, mas e como é que... E qual a perspectiva que você tem, Dani, desse curso de logística? Você tem... Você sabe de alguém que esteja empregado, que tenha feito logística, não? Bom, na área da logística, ela está crescendo bastante, né? A área da logística está crescendo muito, né, nesses últimos anos. E está dando muitas oportunidades para várias pessoas, né? De emprego, ótimos empregos. E eu fazendo esse curso, sempre o Paulo Sousa disponibilizando esse curso técnico, é muito bom, né? Eles pensam na prática, Dani, você vai se formar, e aí? Você vai trabalhar onde? Bom, pois é, eu vou me formar. Que tipo de empresa absorve esse profissional? Muitas empresas, acredite, muitas empresas. Isso, qualquer empresa, vamos dizer, uma montadora. Sim, uma montadora pura logística. Na verdade, a logística, ela está em cada coisa, em cada pequena coisa. Só que a gente não percebe, né? Mas a logística sempre está lá trabalhando para que você, que os seus clientes obtenham o melhor, o de qualidade, né? Na questão da logística, eu tenho um conhecimento numa coisa que eu gosto de contar, porque é uma empresa de São Carlos. Uma grande empresa de São Carlos, metalúrgica, inclusive, e ela produz equipamento para prospecção de petróleo e exporta esses produtos, até para os Emirados Árabes, para a Alemanha, né? E essa empresa, eu conversando uma vez com uma das pessoas dessa empresa, ele falou, construir o equipamento é mais fácil do que fazer esse equipamento chegar lá. Porque realmente são enormes, né? São equipamentos muito grandes. E você tem que ter até uma agenda de estrada, de atravessar grandes cidades para chegar no porto. É um negócio bem interessante. Isso é logística que vocês estudam também. Isso, a Dani vai responder para a gente no próximo bloco, tá? A gente vai fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. e foste um difícil começo. Afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa. Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com visita aqui das alunos, da aluna Dani e do aluno Rafael, né, que são da Escola Arlindo Bittencourt. A gente está conversando sobre a experiência escolar deles. A Dani estava falando sobre o curso de logística que ela está fazendo, né, e que o mercado, segundo ela, está apresentando muitas oportunidades para quem faz esse curso. E o professor estava falando de um caso específico, né, de uma indústria que tem problemas de logística por tamanho do produto que ela pelas fabrica. Dimensões do equipamento, né? É. Tem que ser... Imagina a situação para você levar uma peça grande, né? Você vai ser transportado de navio para chegar até no porto, vai atravessar grandes cidades. É bem movimentado. Só o que tem de viaduto para passar por baixo, por cima. É. Mas ela está dizendo que tem vários aspectos da logística, não é isso? Ela tem. A logística, ela entra desde o planejamento do produto, a fabricação do produto, como o produto ele vai ser transportado, né? Tem que ter um planejamento imenso, né? Envolto disso. Até o produto chegar... na loja, né? E a...